Fecheiro 37, página 363. Às 15 para as 5, descemos de braço dado por uma inclinada rua empedrada da Royal Mile. A cidade refulgia ao nosso redor, como se compartilhasse a nossa felicidade. Edimburgo estendia-se mais abaixo, numa neblina que não tardaria a converter-se em chuva. Mas as nuvens refletiam a luz do sol poente em vermelho e ouro. Num estado de êxtase, demorei vários minutos para notar que acontecia algo estranho. Um homem, impaciente com o nosso passo serpenteante, adiantou-se com um passo enérgico, detendo-se à minha frente e fazendo-me tropeçar nas pedras molhadas. O que se passa? Perguntei, agachando-me para recuperar o sapato que me caíra. Depois dei-me conta de que todos ao nosso redor se detinham a olhar para cima e corriam rua abaixo. O que achas que aconteceu? Mas quando me voltei para Jamie, vi que também ele olhava fixamente para cima. No momento, notei que o resplendor vermelho das nuvens era muito mais intenso. Parecia tremeluzir de um modo muito pouco característico para um ocaso. Fogo, disse ele. Meu Deus, creio que é em Lithwind. Nesse mesmo instante, outra pessoa gritou fogo e todos se lançaram em tropel pela rua abaixo. Jamie já estava em movimento e arrastava-me atrás dele, saltando desajeitadamente sobre um só pé, em vez de me deter. Coloquei o outro sapato e continuei a correr, tropeçando e escorregando na fria calçada empedrada. O incêndio não era em Lithwind, mas em Carfax Close, na rua vizinha. À entrada, amontoavam-se curiosos, esticando o pescoço, num esforço para ver o que se passava. Ao espremer-me para entrar, uma onda de calor golpeou-me o rosto. Jamie lançou-se por entre a multidão sem hesitar, abrindo caminho à força. Eu seguia-o bem próxima, antes que as pessoas se voltassem a fechar. Por fim, encontrámo-nos à frente da multidão. Das janelas da tipografia surgiam densas nuvens de fumo negro. Por cima da gritaria das pessoas, ouvia-se um sussurro crepitante, como se o fogo falasse consigo mesmo. A minha tipografia! Com um grito de angústia, Jamie subiu os degraus da entrada e abriu a porta com um pontapé. Uma nuvem de fumo brotou do interior, devorando-o como um cavalo faminto. Por um breve instante, vi-o cambalear sob o impacto da fumaça. Prontamente caiu de joelhos e entrou de gatas. Inspirados pelo exemplo, vários homens subiram os degraus da oficina e desapareceram no interior cheio de fumo. O calor era tão intenso que me queimava as pernas. Perguntei-me como poderiam suportar lá dentro. Atrás de mim, uma nova série de gritos anunciou a chegada da guarda municipal armada de cântaros. Os guardas, claramente acostumados à tarefa, despiram as jaquetas do uniforme e começaram imediatamente a atacar o incêndio, partindo as janelas e passando baldes de água de mão em mão a toda a pressa. Enquanto isso, a multidão avolumava-se. As famílias que ocupavam os pisos superiores dos edifícios vizinhos procuravam reunir apressadamente uma horda de crianças excitadas a fim de as levar para lugar seguro. Por mais audaciosos que fossem os esforços da brigada, não pareciam ter muito efeito sobre o incêndio que continuava a agressar. Enquanto eu corria de um lado para o outro, tentando em vão vislumbrar algum movimento no interior, o primeiro homem na linha de cântaros deu um grito e saltou para trás, mesmo a tempo de evitar que uma bandeja com caracteres de chumbo o atingisse, saindo a zumbir pela janela e aterrando no chão empedrado, espalhando estrondosamente os caracteres pela rua fora. Dois ou três tratantes furaram por entre a multidão e começaram a arrecadá-los, enquanto recebiam carolos de alguns vizinhos indignados. Uma mulher roliça, com lenço na cabeça e avental, arriscou a sua integridade física para arrastar a pesada bandeja, protegendo ansiosamente como uma galinha choca. Avivada pela corrente de ar que penetrava pelas portas e as janelas, a voz do fogo não era mais um sussurro, mas um rugido satisfeito. O chefe da guarda municipal, sobre o qual choviam objetos lançados pela janela, impedindo-o de lançar água, gritou algo aos seus homens e, colocando um lenço empapado de água sobre o nariz e a boca, correu para o interior do edifício, seguido de 5 ou 6 agentes. A linha voltou a formar-se com rapidez. Os cântaros enchiam-se, passando de mão em mão desde a bomba mais próxima, dando a volta à esquina. As crianças excitadas voavam a pegar nos baldes vazios, que empurravam pelos degraus e corriam a enchê-los de novo. Edimburgo era uma cidade de pedra, com inúmeros edifícios amontoados, equipados de lareiras e chaminés, e os incêndios deviam ser algo bastante comum. Uma nova comoção atrás de mim anunciou a chegada tardia da autobomba. A multidão abriu-se como ao mar vermelho para dar espaço à máquina arrastada por homens, já que os cavalos não podiam circular por aqueles empedrados escorregadios. Era uma maravilha de bronze, reluzente como uma brasa sob o reflexo das chamas. O calor ia ganhando intensidade. A cada sopro de ar quente, secavam-se-me os pulmões. Estava aterrorizada por Jamie. Quanto tempo mais poderia respirar naquele inferno de fumo e calor? Meu Deus! Ian apareceu subitamente a meu lado, abrindo caminho por entre a multidão a golpes de pau. Onde está o Jamie? Gritou-me ao ouvido. Lá dentro, gritei por minha vez, gesticulando. Houve uma súbita agitação na porta da tipografia. Os gritos confusos sobrepunham-se ao ruído do fogo. Surgiram vários pares de pernas por baixo do fumo que brotava da porta. Logo apareceram 6 homens. Jamie estava entre eles, cambaleando sob o peso de uma máquina enorme, a sua preciosa prensa. Depois de a empurrarem para o centro da multidão, voltaram de novo para dentro do edifício. Era demasiado tarde para tentar novas manobras de resgate. Ouviu-se um estrondo no interior e uma nova rajada de calor fez as pessoas retrocederem. Depois, as janelas do piso superior incendiaram-se pelas chamas dançantes. Alguns homens saíram do edifício, tossindo e engasgando-se. Alguns vinham a gatinhar, enegrecidos de fuligem e encharcados de suor pelo esforço. A equipa da autobomba labutava com desespero. Mas o grosso jorro de água não fazia mais efeito sobre o incêndio. A mão de Ian fechou-se sobre o meu braço, como as mandíbulas de uma armadilha. Ian! Gritou em voz tão alta que se fez ouvir acima do troar da multidão e do fogo. Seguindo a direção do seu olhar, vi uma silhueta assombrosa na janela do piso superior. Pareceu debater-se brevemente com o batente, mas caiu para trás, ficando envolta pelo fumo. O coração caiu-me aos pés. Não havia modo de saber se aquela figura era o jovem Ian, mas tratava-se, sem dúvida, de uma forma humana. Ian, a cochear, já se dirigia para a porta da tipografia com toda a velocidade que a perna de pau lhe permitia. Espere! Gritei, correndo atrás dele. Inclinado sobre a prensa, Jamie ofegava, tentando recuperar o fôlego, enquanto agradecia aos seus colaboradores. Em cima! Gritei. O jovem Ian está lá em cima. Ele deu um passo atrás, passando a manga pela cara enegrecida, e cravou os olhos desesperados nas janelas superiores. Somente se vislumbrava ao fulgor do fogo. Ian debatia-se entre as mãos de vários vizinhos que o tentavam impedir de entrar. Não, homem, não pode entrar! Gritava o capitão da guarda municipal, segurando-lhe os pulsos. A escada já ruiu e o teto não tardará. Ian era alto e vigoroso, apesar da sua complexão franzina e da falta de uma perna. As fracas mãos dos membros da guarda, na sua maioria veteranos dos regimentos escoceses, nada podiam contra a força do montanhês, exacerbada pelo desespero paterno, lenta, mas incansavelmente, e arrastando os que o seguravam para as chamas. Jamie respirou fundo, enchendo de ar os pulmões. Num instante, agarrou Ian pela cintura, arrastando-o para trás. — Para trás, homem! — gritou, rouco. — Não podes. Não há mais escada. Olhou em redor e subitamente empurrou Ian para os meus braços. — Segura-o! — gritou. — Eu vou buscá-lo. Dizendo isto, rodou e subiu os degraus do edifício vizinho, abrindo caminho por entre os fregueses da chocolataria do piso de baixo, que haviam saído para ver o alvoroço com as taças de estanho na mão. Seguindo o exemplo de Jamie, cingi com os braços a cintura de Ian, disposta a não o soltar. — Não se preocupe, disse-lhe eu inutilmente. Ele vai salvá-lo, tenho certeza. Ian não respondeu. Talvez não me ouvisse. Permanecia imóvel e rígido como uma estátua, respirando com dificuldade, como se soluçasse. Um minuto volvido, abriu-se uma janela no piso superior da chocolataria. Por ela apareceram a cabeça e os ombros de Jamie, o seu cabelo parecendo uma labareda do incêndio contigo. Saiu para fora, virou com cautela, agachado, até alcançar a borda do edifício. Com um urro, audível mesmo com o alarido do fogo e da multidão, pôs-se de pé na borda do telhado. Um homem mais baixo não o teria podido fazer. Muito menos Ian, com a sua perna de pau. Este murmurava muito baixo, parecia rezar, mas tinha os dentes cerrados e o rosto tenso pelo medo. O que diabo está o Jamie a fazer lá em cima? Pensei. Não me dei conta de que o dissera em voz alta. Até o barbeiro responder. No telhado da tipografia há um alçapão. Sem dúvida o Sr. Malcolm vai usá-lo para entrar no piso superior. É o aprendiz que está lá dentro? Não, disparou Ian. É o meu filho. O barbeiro virou costas perante o seu olhar fulminante, murmurando. Compreendo, senhor. E afastou-se. Entre a multidão levantou-se um grito que se converteu em bramido. Duas silhuetas surgiram no telhado da tipografia. Ian libertou-se da minha mão, lançando-se para diante. Jamie trazia abraçado o sobrinho, dobrado e cambaleando por causa do fumo inalado. Era bastante óbvio que nenhum deles conseguiria fazer o trajeto até ao edifício vizinho. Naquele momento, Jamie viu Ian embaixo e, colocando as mãos em concha, gritou: corda! Havia cordas. A guarda municipal estava bem equipada. Vi um lampejo de dentes quando Jamie sorriu para o cunhado e este respondeu-lhe com uma expressão de entendimento. Quantas vezes haviam arranjado uma corda para laçar um fardo de feno ou amarrar uma carga na carreta? A multidão recuou para que Ian pudesse balançar o braço. O pesado rolo voou para cima, descrevendo uma curva suave e desenroscando-se no trajeto até se enlançar no braço estendido de Jamie com a precisão de uma abelha a descer sobre uma flor. Jamie correu para o ponto extremo e desapareceu por um momento para amarrar a corda à chaminé. Depois de uns instantes de trabalho árduo, as duas figuras enegrecidas pelo fumo aterravam na calçada, sãs e salvas. — Estás bem? Fala! Ian caiu de joelhos junto ao filho, tentando desesperadamente desatar a corda que lhe rodeava o peito, enquanto segurava a sua cabeça estonteada. Jamie apoiava-se à grade da chocolataria. Tinha o rosto negro e tossia como se fosse cuspir os pulmões. De resto, parecia bem. Sentei-me do outro lado do rapaz, apoiando a sua cabeça no meu colo. Ao vê-lo, não sabia se havia de rir ou chorar. De um lado da fronte, o denso cabelo estava reduzido a umas mechas vermelhas, descoloridas. As sobrancelhas haviam desaparecido por completo. E a pele, devido à queimadura, assemelhava-se ao rosado intenso de um leitão acabado de tirar do forno. Procurei-lhe o pulso no pescoço franzino. Estava tranquilizadoramente forte. Respirava de um modo custoso e irregular, o que não era de estranhar. Mas esperava que não tivesse queimado o revestimento dos pulmões. Tossiu longa e compulsivamente, o seu corpo delgado, convulsionando-se no meu colo. Ele está bem? Instintivamente, Ian segurou o filho por baixo das axilas para o erguer. Acho que sim, mas não estou totalmente certa. O rapaz continuava a tossir, mas não estava totalmente consciente. Ele está bem? Era Jamie quem se agachava ao meu lado. A sua voz soou tão rouca que não a conseguira reconhecer. Creio que sim. E tu? Pareces o Malcolm X, comentei, olhando por cima do ombro agitado do jovem Ian. É mesmo? Levou uma mão ao rosto, sobressaltado, mas logo sorriu para me tranquilizar. Não, ainda não sou o ex-Malcolm, só estou um pouco chamuscado pelas chamas. Para trás, para trás! O capitão da guarda apareceu a meu lado com a barba grisalha eriçada pelos nervos e puxou-me pela manga. Vamos, minha senhora, que o teto está prestes a cair. Tinha razão. Enquanto nos arrastávamos até um lugar mais seguro, o teto da tipografia ruiu. Pouco depois, Ian e eu ficámos a sós com o filho dele. Jamie conseguiu alojamento para a sua prensa no armazém da barbearia e, depois de compensar monetariamente os membros da guarda e os outros assistentes, aproximou-se de nós com um passo cansado. Como está o rapaz? Perguntou, limpando o rosto com a mão. Ian levantou os olhos para ele. Pela primeira vez, a cólera, a preocupação e o medo desapareceram do seu semblante e sorriu. Não parece estar muito melhor do que tu, homem, mas creio que se safou desta. Entre carinhosos murmúrios gaélicos, inclinou-se para o filho, que por esta altura estava sentado no passeio, meio grogue, abanando-se para a frente e para trás, como um pássaro a pairar no vento. Quando chegámos ao estabelecimento de Madame Jeanne, o jovem Ian já seguia pelo seu pé, embora apoiado no pai e no tio. Foi Bruno quem abriu a porta. Depois de gaguejar qualquer coisa, incrédulo, abriu-a de par em par, rindo tanto que tive de ser eu a fechar a porta nas nossas costas. Devo admitir que não éramos um espetáculo muito agradável. Mas o jovem Ian concentrava toda a atenção das múltiplas cabeças que surgiam no salão. Parecia um flamingo recém-saído da casca. Uma vez instalados na pequena sala de cima e com a porta fechada, Ian voltou-se para o desventurado filho. — Vais sobreviver, certo, seu rebelde? Inquiriu. — Sim, senhor, respondeu o rapaz com um horrendo grasnido, como se tivesse preferido dizer que não. Alegro-me, disse o pai carrancudo. E agora, vais-me explicar? Ou preferes que te faça falar à palmada para poupar tempo? Não podes açoitar alguém que acaba de se queimar até às sobrancelhas, Ian, protestou Jamie, enquanto enchia uma taça de vinho. Não seria humano. Com um amplo sorriso, entregou a taça ao seu sobrinho, que a aceitou imediatamente. Está certo, disse Ian, inspecionando o filho. O rapaz estava com um aspecto lamentável, mas ao mesmo tempo cómico. Mas não é por isso que vou deixar-te açoitar o traseiro. Estás a ouvir? Advertiu-o. À parte o que a tua mãe te irá querer fazer quando a voltares a ver. Mas por agora fica tranquilo, rapaz. O jovem Ian não respondeu. Não muito reconfortado com o tom magnânimo dessa última declaração, buscou refúgio no fundo da sua taça. Eu também aceitei uma com gosto. Enquanto despegava o corpete molhado nos peitos, surpreendi-me com o olhar de interesse que me lançou o jovem. E decidi, com pesar, que não poderia tirar o vestido enquanto ele estivesse no quarto. Jamie queria falar. Algo incomodava-o bastante. Sentes-te em condições de falar um pouco, filho? Jamie sentou-se em frente ao sobrinho e ao lado de Ian. Sim, creio que sim, grasnou o jovem Ian com cautela. Depois de produzir um som que mais pareceu o coachar de um sapo, repetiu com mais firmeza: Sinto, sim. Bem, em primeiro lugar, o que fazias tu na tipografia? E em segundo, como começou o incêndio? O jovem Ian refletiu. Depois de tomar outro gole de vinho para ganhar coragem, disse: Fui eu que ateei o fogo. Jamie e Ian ergueram-se de um salto. Porquê? Bem, havia um homem, começou o rapaz, inseguro, e interrompeu-se. Um homem? Incentivou Jamie pacientemente, ao ver que o sobrinho parecia voltar a cair na mudez. Que homem? O jovem Ian apertou a taça entre as mãos. Parecia profundamente infeliz. Responda ao teu tio, idiota, ordenou o pai em tom áspero. Se não queres que te ponha sobre os joelhos e te açoite agora mesmo. Com base em ameaças similares, os dois homens conseguiram arrancar do rapaz um relato mais ou menos coerente. Naquela manhã, o jovem Ian tinha ido até à taberna de Kerse, onde devia encontrar-se com Wally, o qual voltaria do seu trajeto trazendo o conhaque para encher as pipas que usariam como engodo. — Quem te disse para ir lá? — perguntou Ian, asperamente. — Eu, interveio Jamie. Logo agitou uma mão ao cunhado, pedindo silêncio. — Sim, eu sabia que ele estava aqui. — Vamos deixar isso para mais tarde, Ian, por favor. É importante eu saber o que aconteceu. Ian lançou-lhe um olhar fulminante, mas manteve a boca fechada. — É que eu tinha fome, disse o jovem Ian. — Como sempre, comentaram o pai e o tio ao mesmo tempo. Entreolharam-se, soltando uma breve gargalhada. A atmosfera tensa da sala aliviou-se um pouco. — Então, entraste na taberna para comer alguma coisa, adivinhou Jamie. — Está bem, rapaz, não há problema. E o que aconteceu enquanto estavas lá? De facto, fora aí que vira o homem. Um tipo pequeno, com cara de rato, que estava a falar com o taberneiro, de corpo retorcido e um rabo de cavalo a marinheiro. Perguntou por si, tio Jamie. O jovem Ian tinha-se tranquilizado, graças ao vinho. Pelo seu nome verdadeiro. Jamie sobressaltou-se. Perguntou por Jamie Fraser, queres tu dizer? O rapaz assentiu com a cabeça enquanto bebia outro gole. Sim, e também conhecia o seu outro nome, Jamie Roy. Jamie Roy? Ian olhou desconcertado para o cunhado, que encolheu os ombros com impaciência. É o nome que uso no cais. Por Deus, Ian, sabes perfeitamente ao que me dedico. Sim, mas ignorava que o miúdo te estivesse a ajudar. Ian apertou os lábios e voltou a atenção para o filho. Continua, rapaz, não voltarei a interromper. O marinheiro havia perguntado ao dono do estabelecimento que mais podia ser um velho lobo do mar caído em desgraça e necessitado de emprego, como encontrar um tal de Jamie Fraser que tinha fama de dar trabalho a homens capazes. Como taberneiro, dizia não conhecer tal nome, o homem inclinou-se um pouco mais, aproximando uma moeda e perguntando-lhe em voz baixa se o nome Jamie Roy lhe era mais familiar. O proprietário manteve-se mudo como uma porta, pelo que o marinheiro não tardou a abandonar a taberna, seguido de perto pelo jovem Ian. Achei que convinha averiguar quem era e que intenções tinha, explicou o jovem gaguejando. O homem era um bom caminhante. Havia percorrido 8 quilómetros em menos de uma hora, até chegar à taberna de Green Hall, seguido de um Ian morto de sede devido à desgastante caminhada. Ao ouvir o nome da taberna, sobressaltei-me, mas não disse nada. Estava apinhada, informou o jovem. Pela manhã tinha acontecido alguma coisa e todos falavam disso, mas fechavam a boca quando me viam. Aí repetiu-se a mesma cena. Fez uma pausa para tossir e pigarrear. O marinheiro pediu conhaque e perguntou ao taberneiro se conhecia um fornecedor de bebidas chamado Jamie Roy ou Jamie Fraser. O homem visitou metodicamente uma taberna atrás de outra, fielmente seguido pela sombra de Ian. Em cada estabelecimento pedia conhaque e repetia a pergunta. Deve ter uma cabeça muito firme para beber tanto conhaque, comentou o pai. O rapaz abanou a cabeça. Ele não bebia, só cheirava. O pai estalou a língua diante do escandaloso desperdício. Mas as sobrancelhas ruivas de Jamie arquearam-se ainda mais. Nem sequer provava? Perguntou bruscamente este. Somente na taberna Dog and Gun e na Blue Roar. Nos outros lugares não bebeu nada. E entramos em 5 antes de... Deixou a frase suspensa para tragar um pouco mais. A expressão de Jamie sofreu uma transformação assombrosa. Do desconcerto passou a uma perfeita inexpressividade, como se tivesse tido uma revelação. Então foi isso, disse suavemente para si mesmo. Claro. Voltou a concentrar-se no sobrinho. E o que aconteceu depois, rapaz? O jovem Ian voltava a mostrar-se deprimido. Engoliu em seco. O tremor era visível desde o seu pescoço escanzelado. Bem, entre Kers e Edimburgo vai uma grande distância. E caminhar dava muita sede. Pai e tio trocaram um olhar amargo. Bebeste demais, concluiu Jamie resignado. Como ia eu saber que ele entraria em tantas tabernas? Exclamou o rapaz, tentando defender-se com as orelhas ruborizadas. Claro, reconheceu Jamie, para calar o comentário do cunhado. Quando foi que cedeste? Ao que parece, foi a meio da Royal Mile que o jovem Ian, ensombrado pela madrugada, pela caminhada de 8 quilómetros e pelos efeitos de cerca de 2 litros de cerveja, adormeceu a um canto. Ao despertar, uma hora depois, descobriu que a sua presa havia desaparecido.